E atenção, ovos abaixo da tabela, só 40 cruzeiros a dúzia. E cartela com 30, só 100 cruzeiros. E mais, preços especiais para atacado e varejo. Misturinha, próximo ao campo da aviação, Praia Grande. O relógio marca 4:34. Estou pensando em você, que escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria. Passava na hora do fim. Tô pensando em você, sempre o orgulho que eu tinha, na ilusão de você era minha. Era eu que mentia pra mim. Olha a hora, 4:38. Amigo automóvel, mais um nome que veio para ficar em casa.